Fantasmicast Episódio 1, gravado em 12 de setembro de 2015. Olá pessoal e bem-vindos ao primeiro episódio do Fantasmicast, o podcast que é o seu portal para a magia. Meu nome é Michel, o seu apresentador, e eu estou muito feliz em finalmente colocar no ar este projeto meu de muitos anos. Fantasmicast é um podcast semanal de notícias, comentários e muito mais, que vai te contar tudo o que você precisa saber sobre os parques da Disney, da Universal, em Orlando e na Califórnia. Eu decidi criar o Fantasmicast depois de anos ouvindo podcasts americanos e me perguntando por que ninguém faz isso para os brasileiros. Então eu tô aqui colocando a mão na massa, né? Mas quem sou eu, né? Claro, por que vocês têm que ouvir a minha linda, em aspas, voz? Ainda bem que vocês perguntaram. Como eu disse antes, meu nome é Michel e eu sou um grande fã dos parques desde 2007, que foi o ano da minha primeira visita. Quando eu voltei pro Brasil, eu tava tão apaixonado pelo lugar que eu decidi pesquisar tudo o que eu podia pesquisar sobre os parques. Então eu pesquisei história, notícias, dicas, tudo o que dá pra pesquisar sobre os parques. Só que eu nunca coloquei esse conhecimento pra bom uso. Só que agora em 2015 eu decidi parar de ficar empurrando tudo com a barriga e colocar a mão na massa. Criei esse podcast, né, pra informar o público brasileiro do mesmo jeito que os podcasts americanos fazem. Por enquanto, nesse primeiro episódio já dá um gostinho do podcast na forma do nosso segmento de notícias. Então, espero que você goste muito do Fantasmicast e vamos lá! Bem-vindos, pessoal, ao Carrossel das Notícias, nomeado em homenagem ao grande Carrossel do Progresso. Toda semana vamos fazer um giro pelos parques e ver todas as notícias que aconteceram. Começando com o Magic Kingdom, para os fãs de experiências premium, a Disney acabou de anunciar o Fairy Tale Wishes. Quer dizer, Fairy, em vez de Fairy de fada, é Fairy de barco. Que é um cruzeiro pelo Seven Seas Lagoon, onde você vai poder comer vários tipos de sobremesas, enquanto assiste a Wishes de uma posição privilegiada. O pacote vai custar $69 para crianças de 3 a 9 anos e $99 para todos os outros. É um adicional, é um pouquinho caro demais pro meu gosto, né? $99 para ter uma visão privilegiada, eu prefiro fazer isso do meu jeito, né? Vamos passar para o Hollywood Studios, que teve uma semana repleta de notícias. A primeira notícia é de que este ano vai ser o último ano da Osborne Family Lights. Pra quem não sabe, o Osborne Family Lights é um evento que acontece no final de todo ano, que eles pegam a Streets of America do Hollywood Studios, eles enchem de luzes de Natal e fazem um showzinho ao som de músicas similar àqueles shows que os americanos fazem na frente das casas deles, como decoração. Essa mudança, esse evento tá há 20 anos do parque, mas ele tá saindo porque aquela área vai ser tomada pela Star Wars Land e pela Toy Story Land. E a gente tá vendo muito dessas mudanças que ainda vão aumentar, né? Eu já ouvi falar que o Muppet Vision não vai ser do parque, que vai ficar no lugar, apesar da área que o Muppet Vision fica, vai passar por mudanças. A gente vai ver essas reformas, essas construções, e vai ver muitas mais atrações fechando. Tanto que na semana, um outro pedaço de entretenimento no parque fechou. Fechou a banda Mulch, Sweat and Shears. Eles vão fazer sua última apresentação no dia 10 de outubro. E eles já estão no parque há 11 anos e também estão saindo porque provavelmente a Disney vai colocar algum entretenimento mais relacionado a Star Wars ou Toy Story na área. De novo, pra quem gosta da Mulch, Sweat and Shears, não se preocupa que eles só vão sair dia 10 de outubro, ainda dá um mês, mais ou menos, pra você poder ir lá. Continuando no Hollywood Studios, nessa semana a gente teve o anúncio do Tom Staggs, que ele é o diretor de operações da Disney. Ele disse que a expansão do Star Wars Land vai começar a ser construída em 2016, tanto no Hollywood Studios quanto na Disneylandia. Isso quer dizer que a Star Wars Land, em sua totalidade, cheinha completa, vai provavelmente abrir nos dois parques por volta de 2018-2019. Mantenha em mente que, por exemplo, a Avatar Land começou a ser construída ano passado, no começo do ano passado, e só vai terminar em 2017. Isso não é uma só atração, que nem no caso da nova atração do Epcot, do Frozen, que começou em 2014 e vai abrir no começo de 2016. Isso é uma land inteira, isso é uma área inteira do parque. Vai ser uma espera muito, muito demorada, uma espera muito difícil de passar, mas eu acredito que a recompensa vai valer a pena. Passando para o Islands of Adventure, nessa semana a montanha-russa do Incrível Hulk fechou para uma extensa reforma que só vai acabar no verão do ano que vem. A Universal oficialmente declarou que a reforma vai melhorar não só a montanha-russa e os veículos dela, mas também mudar a história e a experiência da atração. Eles dizem que o objetivo deles é tornar a montanha-russa mais imersiva, que, na verdade, eu não sei como se pode usar isso com uma montanha-russa, né? Você já está na montanha-russa se mexendo a sei lá quantos quilômetros por hora. Mais imersão vai ser um pouquinho demais pra mim. Teve vários rumores de que quando a montanha-russa voltasse não estaria com o tema do Incrível Hulk, mas a Universal já falou que vai estar. A Universal tem o contrato com a Marvel, e eles vão segurar naquele contrato. Não faria sentido eles, sabe, tirarem o Hulk, começarem a tirar coisas da Marvel do parque. Principalmente porque 2 anos atrás eles reformaram completamente o Amazing Spider-Man. Eles modificaram o sistema de projeção, eles mudaram um pouco os veículos. Então já injetaram muito dinheiro naquela atração, naquela área. Agora não vai sair. Tão cedo a Marvel não sai da Universal Orlando. Mudando de costas, a Disneyland está adicionando algumas novidades para os seus parques. A partir do dia 21 de setembro, você vai poder sentir como é ser um skipper no mundialmente famoso Jungle Cruise, graças ao novo Jungle Cruise Sunfire Safari. É um pacote de café da manhã que tem uma coisa muito interessante nele, que é você vai poder dirigir um dos barcos do Jungle Cruise. Agora, a experiência custa $300, tem todo um treinamento, mas eu acho muito interessante que eles vão deixar pessoas dirigirem. Eu não sei se vai ser, você vai estar dirigindo, sabe, só pra sua família, ou vai ter alguns outros algumas outras pessoas do parque no seu barco. Provavelmente não, né? Provavelmente você vai dirigir só um barco só com a sua família. Mesmo assim, é algo que eu não acho que a Disney já fez antes. É uma coisa muito interessante. Quem tem $300, aproveita essa oportunidade. Vai até dia 2 de dezembro. Eu pegaria, né? Quando é que você vai ter outra oportunidade de subir e dirigir um dos barcos do Jungle Cruise? Só sendo skipper mesmo, né? No Disney California Adventure, a gente recebeu o anúncio de que ano que vem o show baseado no Aladdin, que fica no Hyperion Theater, vai ser substituído por um show baseado em Frozen. Aladdin já está no Hyperion Theater faz 12 anos, 13 anos ano que vem. Mas essa não é a primeira vez que seu fim foi anunciado. Há 2 anos atrás, eles revelaram planos de que iam substituir o show da Aladdin com um show baseado em Toy Story, um Toy Story musical. Mas os planos foram destruídos pela reação negativa dos fãs. Resta saber se vai ter uma reação negativa dos fãs aqui que vai fazer a Disney mudar os planos novamente. Eu acredito que não. Eu acho que 16 de janeiro vai fechar o Aladdin, vai aparecer o do Frozen. Isso vai acontecer porque, primeiro, que Aladdin já tá há 13 anos no parque, já tá há um tempão, as coisas têm que mudar. É um show bom, é um show legal, mas, sei lá, às vezes é uma boa tentar coisas novas. Certo que é Frozen, e Frozen já pegou uma outra área do parque, tanto que Frozen no Disney California Adventure, o Sing Along do Frozen, tá ocupando o teatro que era ocupado pelo Muppet Vision 3D. Que, objetivamente, tirando toda a minha opinião de Frozen, coisa assim, eu acho que é meio que uma perda, né? Tirar uma atração muito boa e colocar um show, sei lá, pra mim parece meio que uma perda. Se tudo for de acordo, o Aladdin vai fechar em 16 de janeiro do ano que vem. Vamos ver o que acontecer. Talvez Frozen vai entrar no Hyperion Theater e Muppet Vision 3D vai voltar. Não sei. Provavelmente Aladdin já vai embora. Tanto que agora... Principalmente porque Aladdin já tem um show na Broadway, que foi indicado para melhor musical, não ganhou, mas o ator que interpreta o gênio no musical da Aladdin ganhou o Tony por melhor ator secundário. Não sei qual é a palavra certa aqui, não tô me lembrando. Provavelmente vai fechar e aí vai entrar mais Frozen nos parques. Vamos ver o que aconteceu. Antes de irmos embora, uma notícia interessantíssima. Nos dias 14 e 15 de setembro, vai ao ar na PBS, que é um canal americano, um episódio de duas partes da série American Experience. Essa série conta histórias relacionadas aos Estados Unidos e seus mais famosos habitantes e eventos importantes da história do país. Esses episódios, dos dias 14 e 15, vão contar a história do Walt Disney. E a PBS é conhecida pelos seus incríveis documentários, então vale a pena ficar de olho no site, no pbs.com. Eles disponibilizam os programas novos deles lá. Vê se aparece, e se aparecer, dá uma olhada, porque provavelmente vai ser bem legal dar uma olhada na vida desse cara que influencia a vida da gente até hoje, até 50 anos depois da morte dele. E vamos ficando por aqui no nosso Carrossel de Notícias. Bom, pessoal, como dizem, o que é bom sempre acaba e chegamos ao fim do episódio de hoje do Fantasmicast. Caso queira entrar em contato conosco, mande seu e-mail para fantasmicastbr@gmail.com ou visite nossa página no Facebook, facebook.com/fantasmicastbr. Ou você pode seguir a gente no Twitter em fantasmicastbr. A gente vai postar muitas notícias durante a semana, caso você queira comentar um pouco, falar com a gente responde qualquer mensagem, tá? Nos mande comentários, críticas, sugestões e questões, porque vamos ter no futuro um segmento de perguntas dos ouvintes. Pode perguntar o que quiser, pode perguntar sobre os parques, sobre a Disney, sobre a Universal, porque eu vou responder tudo. É só mandar a pergunta para o fantasmicastbr@gmail.com ou mandar pelo Twitter ou pelo Facebook. E se eu não souber a resposta, que pode acontecer, eu garanto para vocês que vou achar alguém que sabe. Semana que vem teremos mais notícias e um bloco que vai contar tudo o que você precisa saber para aproveitar o Halloween Horror Nights deste ano. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Até o nosso próximo episódio. E lembre-se... There's a great big beautiful tomorrow shining at the end of every day. There's a great big beautiful tomorrow and tomorrow's just a dream away. Man has a dream, and that's the start. He follows his dream with mind and heart. And when it becomes a reality, it's a dream come true for you and me. So there's a great, big, beautiful tomorrow shining at the end of every day. There's a great, big, beautiful tomorrow, just a dream away.